34, página 299. Aquiles ajoelhou-se, pondo-me a armadura com dedos tão ágeis que eu não conseguia segui-los e só sentia os movimentos rápidos das correias a serem apertadas. Pouco a pouco ele foi completando a tarefa. As quenémides e a couraça de bronze bem apertadas contra a minha pele, o saiote de couro. Enquanto trabalhava, dava-me instruções numa voz baixa, rápida e constante. Não podia deixar Automedonte nem os outros mirmidões. Devia ficar no carro e fugir ao primeiro sinal de perigo. Podia perseguir os troianos até a Troia, mas não tentar dar-lhes combate aí. E, acima de tudo, devia manter-me afastado das muralhas da cidade e dos archeiros aí empoleirados, prontos a empalar gregos que se aproximassem demasiado. Não vai ser como antes, disse ele, quando eu lá estava. Eu sei. Movi os ombros. A armadura era rígida, pesada, inflexível. Disse-lhe que me sentia como Dafne, encerrada na casca da sua nova pele de loureiro. Ele não riu e apenas me estendeu duas lanças com as pontas polidas e reluzentes. Peguei-lhes e o sangue começou a latejar-me nos ouvidos. Ele recomeçara a falar, a dar-me novos conselhos, mas eu não o ouvia. Estava a escutar o rufar de tambores do meu coração impaciente. Despacha-te, recordo-me de dizer. Em último lugar, o elmo para ocultar o meu cabelo escuro. Ele voltou para mim um espelho de bronze polido. Fitei-me com a armadura que conhecia tão bem como as minhas mãos, a crista no elmo, a espada prateada a pender-me da cintura, o boldrié de ouro martelado. Tudo isso inconfundível e imediatamente reconhecível. Só os meus olhos pareciam pertencer-me, maiores e mais escuros do que os de Aquiles. Ele beijou-me, envolvendo-me num calor suave e sincero que respirava doçura para o meu pescoço. Depois deu-me a mão e saímos ao encontro dos mirmidões. Estes estavam alinhados, protegidos pelas armaduras e de súbito receosos, com as camadas de metal a cintilar como as asas reluzentes das cigarras. Aquiles conduziu-me ao carro, ao qual estavam atrelados três cavalos. Não saias do carro, não arremesses as lanças. E percebi que ele estava com receio de que eu me traísse se começasse a combater. Vou fazer tudo bem, disse-lhe. Voltei-lhe as costas, entrei no carro, poisei as lanças e firmei os pés. Atrás de mim, ele falou um momento com os mirmidões, fazendo um aceno com a cabeça por cima do ombro em direção à coberta fumegante dos barcos, à cinza negra que subia para o céu e à massa indistinta de corpos a lutarem junto dos cascos. Tragam-me de volta, disse ele aos mirmidões. Estes fizeram um aceno de aquiescência e bateram com as lanças nos escudos, em sinal de aprovação. Automedonte entrou para a minha frente e pegou nas rédeas. Todos sabíamos por que motivo o carro era necessário. Se eu corresse para aí afora, os meus passos nunca seriam confundidos com os seus. Os cavalos resfolegaram e sopraram, sentindo a auriga atrás deles. As rodas deram um pequeno solavanco e eu cambaleei com as lanças a entrechocarem-se. Equilibra-as, disse-me ele, será mais fácil. Toda a gente ficou à espera que eu, desajeitadamente, passasse uma lança para a mão esquerda, ao mesmo tempo que punha o elmo à banda. Estendi a mão para o ajeitar. Vou fazer tudo como deve ser, disse-lhe eu. Estás pronto? Perguntou-me Automedonte. Olhei uma última vez para Aquiles, de pé ao lado do carro, com um ar um pouco perdido. Estendi a mão e ele agarrou-a e disse: Tem cuidado. Está descansado. Havia mais a dizer, mas por uma vez não o dissemos. Teríamos outras oportunidades de falar, nesse dia à noite ou no dia seguinte, e todos os dias, a partir daí. Ele soltou-me a mão. Voltei-me para Automedonte. Estou pronto. O carro pôs-se em movimento, com o auriga a conduzi-lo em direção à areia compacta mais próxima da rebentação. Quando lá chegámos, senti as rodas ficarem presas e o carro deslizar. Voltámos para os barcos e ganhámos velocidade. Senti o vento fustigar-me a crista e percebi que a crina esvoaçava estendida atrás de mim. Ergui as lanças. Automedonte acocorou-se, de modo que me vissem primeiro. As rodas do carro faziam voar a areia e os mirmidões avançavam com estrépito atrás de nós. A minha respiração tornara-se irregular e eu agarrava o cabo das lanças com tanta força que os dedos me doíam. A toda a velocidade passámos pelas tendas de Idomeneu e de Diomedes na curva da praia. Finalmente avistámos os primeiros ajuntamentos de homens. Divisei-lhes os rostos indistintos, mas ouvi os seus gritos de reconhecimento e de alegria súbita. Aquiles, é Aquiles! Senti-me inundado por um alívio feroz. Está a funcionar. Agora, a 200 passos de distância, os barcos e os exércitos aproximavam-se de mim a correr. Cabeças voltavam-se ao ouvir o ruído das rodas do nosso carro e dos pés dos mirmidões a baterem uníssono na areia. Respirei fundo e acomodei os ombros dentro da minha, da sua, armadura apertada. Depois, com a cabeça inclinada para trás, a lança erguida, os pés apoiados nos lados do carro, a rezar para que não batêssemos numa saliência do terreno que me projetasse para o solo, soltei um grito, um som selvagem e desvairado que fez estremecer todo o meu corpo. Um milhar de rostos, troianos e gregos, voltaram-se para mim, imobilizados pela surpresa e pela alegria. Com um embate, vimo-nos no meio deles. Gritei de novo com o nome dele a explodir-me da garganta e ouvi um grito de resposta dos gregos, prontos para a batalha, um uivo animal de esperança. Os troianos começaram a separar-se diante de mim, a recuarem com um terror gratificante. Arreganhei os dentes de triunfo, com sangue a correr-me céleres nas veias, a ferocidade do meu prazer ao vê-los fugir. Mas os troianos eram corajosos e nem todos se punham em fuga. Ergui as mãos, empunhando a lança numa atitude ameaçadora. Talvez fosse a armadura que me moldava. Talvez fossem os anos passados a observá-lo. Mas a posição do meu ombro não era desajeitada e hesitante como dantes. Era mais elevada, mais forte, com um equilíbrio perfeito. E depois, antes de poder pensar no que fazia, arremessei a lança, que descreveu uma longa espiral em linha reta, até se ir cravar no peito de um troiano. O archote, que ele se preparava para lançar contra a nau de Idomeneu, deslizou e apagou-se na areia, ao mesmo tempo que o corpo dele caía para trás. Se sangrou, se o seu crânio se fendeu, deixando à mostra o cérebro, não vi. Está morto, pensei. A boca de Automedonte movia-se e os seus olhos estavam muito abertos. Suspeitei de que estava a dizer: Aquiles não quer que combatas. Mas já a outra lança se erguia, empunhada pela minha mão. Sou capaz de fazer isto. Os cavalos desviaram-se de novo. Os homens saíam-nos do caminho. De novo, aquela sensação de pura estabilidade, do mundo equilibrado a aguardar. Avistei um troiano e arremessei, a sentir o impacto da madeira magoar-me o pulgar. Ele caiu com a coxa trespassada por um golpe que eu sabia ter-lhe estilhaçado o osso. 2. A meu redor, os homens gritavam o nome de Aquiles. Agarrei o ombro de Automedonte. Dá-me outra lança. Por instantes ele hesitou, antes de puxar as rédeas e de abrandar, de modo a eu poder apoiar-me ao lado do carro e atingir um corpo. O cabo pareceu deslizar-me na mão. Os meus olhos já procuravam o rosto seguinte. Os gregos começavam a reunir. Menelau a matar um homem ao meu lado. Um dos filhos de Nestor a bater com a lança no meu carro, como que para lhe dar sorte, antes de a lançar contra a cabeça de um príncipe troiano. Desesperadamente, os troianos precipitaram-se para os carros, a baterem em retirada. Heitor corria entre eles, apelando à ordem. Chegado ao seu carro, começou a conduzir os homens em direção à porta da cidade e seguindo pelo estreito trilho que corria ao longo de trincheira em direção à planície mais além. Vai atrás deles. Embora com grande relutância estampada no rosto, Automedonte obedeceu e virou os cavalos, seguindo no encalço dos outros. Apanhei mais lanças cravadas em corpos, arrastando alguns cadáveres atrás de mim, antes de conseguir soltar as pontas, e persegui os carros troianos, que agora entupiam a porta. Vi os aurigas a olharem para trás, amedrontados, para Aquiles renascido, como a fênix, da sua ira e ressentimento. Nem todos os cavalos eram tão ágeis como o de Heitor, e muitos carros em pânico escorregavam do trilho e precipitavam-se da trincheira, pondo os aurigas a fugir a pé. Seguimo-los com os divinos cavalos de Aquiles a galopar com as pernas bem erguidas no ar. Nessa altura, com os troianos em debandada rumo à cidade, eu podia ter-me detido. Mas havia uma linha de gregos reunidos atrás de mim a gritar meu nome. O nome dele. Não parei. Apontei e Automedonte afastou os cavalos para fora, descrevendo um arco, e chicoteou-os para avançarem. Ultrapassámos os troianos em fuga e fizemos uma curva para nos defrontarmos com eles enquanto corriam. As minhas lanças acertaram e tornaram a acertar, abrindo barrigas e gargantas, pulmões e corações. Incansável, infalível, evitando fivelas e bronze a fim de rasgar a carne de onde brota um líquido vermelho como um odre furado. Nos dias que passei na tenda branca, aprendi cada um dos seus pontos fracos. É tão fácil. Do meio da confusão, irrompe um carro. O auriga é enorme. O seu cabelo comprido e louro esvoaça, enquanto ele chicoteia os cavalos, fazendo-os espumar e fumegar. Tem os olhos escuros, fixos em mim, e a boca contorcida de raiva. A armadura assenta-lhe como a pele numa foca. É Sarpedon. Ergo o braço, a fim de me apontar a lança ao coração. Automedonte grita qualquer coisa e puxa as rédeas. Sinto uma rajada de vento no ombro. A ponta acerada da lança enterra-se no solo, atrás de mim. Sarpedon grita. Não sei se uma maldição ou um desafio. Ergo a lança como que num sonho. Aquele é o homem que matou tantos gregos. Foram as suas mãos que derrubaram a porta. Não! Grita Automedonte, travando-me o braço. Com outra mão chicoteio aos cavalos e atravessamos o campo de batalha a toda a brida. Sarpedon vira o carro, muda de direção e por instantes penso que ele desistiu. Depois muda de novo de direção e ergue a lança. O mundo explode. O carro salta pelo ar e os cavalos relincham. Sou cuspido para a erva e bato com a cabeça no chão. O elmo cai-me para os olhos e volto a enfiá-lo. Vemos os nossos cavalos emaranhados. Um caiu trespassado por uma lança. Não avisto Automedonte. De longe, Sarpedon aproxima-se, com o carro a avançar implacável, direito a mim. Não há tempo para fugir e levanto-me para o defrontar. Ergo a lança, agarrando-a, como se fosse uma serpente que vou estrangular. Imagino como Aquiles faria, com os pés bem fincados na terra e os músculos das costas a vibrar. Ele veria ou abriria uma fenda naquela armadura impenetrável. Mas eu não sou Aquiles. O que vejo é uma coisa diferente. A minha única hipótese. Eles já estão quase em cima de mim. Arremesso a lança. Atinjo na barriga, onde a placa da armadura é espessa. Mas o solo é irregular e eu lancei-a com todas as minhas forças. Ela não se crava nele, mas falo recuar. Um único passo. Isso é suficiente. O peso de Sarpedon inclina o carro e falo tombar para fora dele. Os cavalos passam por mim a galope, deixando-o para trás, imóvel no solo. Empunho a espada, aterrorizado, não vai ele levantar-se e matar-me. É então que vejo o ângulo estranho do seu pescoço quebrado. Matei um filho de Zeus, mas não é suficiente. Eles têm de pensar que foi Aquiles a fazê-lo. A poeira já assentou sobre o longo cabelo de Sarpedon, como pólen no ventre de uma abelha. Recupero a lança e cravo-a com toda a força no peito dele. O sangue jorra, mas com pouca intensidade. Não há batidas cardíacas para o fazer brotar. Quando puxo a lança, ela desloca-se lentamente, como um bulbo que fende a terra. É isso que eles vão pensar que o matou. Ouço os gritos. Os homens apinhados à minha volta em carros e a pé. Os lícios que veem o sangue do seu rei na minha lança. A mão de Automedonte agarra-me o ombro e puxa-me para o carro. Ele cortou os arreios do cavalo morto e endireitou as rodas. Está ofegante, lívido de medo. Temos de ir. Automedonte deixa os cavalos à rédea solta e corremos pelo campo, escapando à perseguição dos lícios. Sinto na boca um sabor intenso, a ferro. Nem sequer me apercebo de como estive perto da morte. Sinto na cabeça o zumbido de uma selvageria vermelha que brota como o sangue que jorra do peito de Sarpedon. Na fuga, Automedonte conduziu-nos até próximo de Troia. As altas muralhas erguem-se diante de mim. Enormes pedras talhadas, ao que consta aí colocadas pelas mãos dos deuses, e as portas gigantescas com adornos negros de bronze muito antigo. Aquiles dissera-me para me acautelar com os archeiros nas torres, mas a carga e a derrota tiveram lugar tão rapidamente que ainda nenhum regressou. Troia está completamente desprotegida. Nesse momento, uma criança poderia tomar a cidade. A ideia da queda de Troia inunda-me de um prazer malévolo. Eles merecem perder a cidade. São responsáveis por tudo o que se está a passar. Perdemos 10 anos e imensos homens, e Aquiles vai morrer por culpa deles. Basta. Salto do carro e corro para as muralhas. Os meus dedos encontram pequenos orifícios na pedra, semelhante a órbitas cegas. Trepa. Os meus pés procuram lascas infinitesimais na rocha talhada pelos deuses. Os meus movimentos não são graciosos, mas esgravato com as mãos cravadas na pedra antes de se agarrarem. No entanto, estou a trepar. Vou penetrar na cidade impenetrável e capturar Helena, o precioso núcleo de ouro no seu interior. Imagino-me arrastá-la para fora da cidade, nos meus braços, e deixá-la cair aos pés de Menelau. Já está. Não haverá mais homens que tenham de morrer devido à sua vaidade. Pátroclo. Uma voz, como música, vinda de cima. Ergo os olhos e vejo um homem apoiado nas muralhas, como que a apanhar sol, com o cabelo escuro até aos ombros e com uma aljava e um arco pendurados a tiracolo. Sobressaltado, escorrego um pouco e os joelhos raspam na rocha. Ele é de uma beleza deslumbrante, com a pele lisa e um rosto delicado que cintila com um fulgor mais do que humano. Os olhos negros. Apolo. Sorri como se tudo o que queria fosse que eu o reconhecesse. Depois estende a mão para baixo, com o braço a abarcar a distância impossível entre a minha figura e os seus pés. Fecho os olhos e tudo o que sinto é um dedo a agarrar a parte posterior da armadura, arrancar-me dali e a deixar-me cair lá embaixo. Aterro pesadamente, com a armadura a chocalhar. A minha mente turva-se um pouco devido ao impacto e à frustração de sentir o solo tão repentinamente debaixo de mim. Pensava que ia trepar, mas lá está a muralha à minha frente, obstinadamente inexpugnável. Cerro os dentes e recomeço. Não vou deixar-me derrotar. Estou delirante, febril, com o sonho de Helena cativa nos meus braços. As pedras assemelham-se à água escura que corre incessantemente sobre qualquer coisa que deixei cair e que quero recuperar. Esqueço Deus, o motivo por que caí, porque os meus pés se fixam às mesmas fendas a que já trepei. Deslocado, penso que talvez isso seja tudo o que faço, trepar a muralhas e cair delas. Dessa vez, quando olho, o Deus não está a sorrir. Dedos agarram o tecido da minha túnica e seguram-me a baloiçar. Em seguida, deixam-me cair. A minha cabeça bate de novo no solo, deixando-me atordoado e sem respiração. À minha volta, reúne-se uma multidão de rostos indistintos. Teriam ido ajudar-me? É então que sinto o ar frio e estimulante. Contra a minha testa úmida de suor, o meu cabelo escuro, solto, finalmente livre. O elmo. Vejo ao meu lado, virado, como uma casca de caracol vazia. Também a armadura se soltou, com todas as correias que Aquiles apertou, abertas pelo Deus. Ela cai, cobrindo a terra com os despojos da minha casca lascada, espalhada. O silêncio profundo é quebrado pelos gritos roucos e irados dos troianos. A minha mente regressa à vida. Estou só e desarmado. E eles sabem que sou apenas Pátroclo. Corre! Ponho-me de pé. Uma lança dardeja e não me atinge por um tris. Roça-me a pele da barriga da perna. Marca-a com uma linha vermelha. Esquivo-me a uma mão estendida com o pânico a ressoar-me no peito. Através da névoa de terror, vejo um homem apontar-me uma lança ao rosto. Não sei como, mas sou suficientemente rápido e ela passa por cima de mim, roçando-me no cabelo como a respiração de um amante. Uma lança é apontada aos meus joelhos, com o intuito de me derrubar. Evito-a, surpreendido por ainda não estar morto. Em toda a minha vida nunca fui tão rápido. A lança que não vejo chega de trás. Penetra-me na pele das costas, solta-se de novo e espeta-se abaixo das costelas. Cambaleio, impelido para a frente pela força do impacto, pelo choque da dor lacerante e pelo entorpecimento que me abrasa a barriga. Sinto um puxão e a ponta da lança sai. O sangue jorra quente sobre a minha pele fria. Penso que grito. Os rostos dos troianos oscilam e eu caio. O sangue corre-me entre os dedos e cai na erva. A multidão aparta-se e vejo um homem aproximar-se de mim. Parece vir de uma grande distância, de certo modo a descer, como se eu estivesse no fundo de uma ravina profunda. Conheço ancas que fazem lembrar a cornija de um templo, uma testa sulcada de rugas, e grave. Não olha para os homens que o rodeiam, mas caminha como se estivesse sozinho no campo de batalha. Avança para me matar. Heitor. A minha respiração processa-se por pequenos haustos superficiais, que são como novas feridas lancinantes. Reminiscências ressoam em mim, como o sangue a pulsar-me nos ouvidos. Ele não deve matar-me, não pode fazê-lo. Se o fizer, Aquiles não o deixará viver. E Heitor tem de viver, sempre, nunca pode morrer, nem sequer quando for velho, nem quando estiver tão mirrado que os seus ossos deslizem por baixo da pele, como pedras num riacho. Tem de viver. Porque a sua vida, penso eu, enquanto agarro a erva atrás de mim, é o último dique antes de Aquiles verter o seu próprio sangue. Desesperadamente, volto-me para os homens que me rodeiam e tento segurar-lhes os joelhos. Por favor, suplico num gemido, por favor. Mas eles nem me olham. Estão a observar o seu príncipe, o filho mais velho de Príamo, e os seus passos inexoráveis na minha direção. Puxo a cabeça para trás. E vejo que agora ele está próximo, com a lança erguida. O único som que ouço é o dos meus pulmões a subirem e a descerem, com o ar a entrar-me no peito e a ser expelido. A lança de Heitor ergue-se sobre mim, inclinada como um cântaro. Em seguida abate-se, derramando a sua prata brilhante sobre mim. Não. As minhas mãos agitam-se no ar como aves assustadas, tentando deter o movimento imparável da lança que avança para a minha barriga. Mas eu sou fraco como um bebê contra a força de Heitor. E as palmas das minhas mãos cedem, soltando fitas vermelhas que se desenrolam. A ponta da lança mergulha numa dor torturante, tão intensa que a minha respiração para, num tormento dilacerante que me faz rebentar o estômago. A minha cabeça cai para trás e embate no solo. E a derradeira imagem que vejo é Heitor, inclinado para mim com seu ar grave, torcendo a lança dentro de mim como quem mexe um caldeirão. Aquiles é a última coisa em que penso.